Projeto X Podcast. Sejam humildemente bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E se pensarmos direito, ao primeiro real podcast nosso, né? Hoje nós estamos nos reunindo aqui para debater a respeito de um anime que merece uma menção honrosa na vida de qualquer humano que se considere otaku. Ou não. Ou yeah. Ou nerd. Ou alguma coisa. Oh, yeah. Qualquer humano que se considere humano. Nada mais, nada menos que Dragon Ball. Aqui quem fala é o Mug e... Bulma! Roubaram suas bolas, velho! Nossa, que merda! Que merda! Que merda! Que beleza! Oi, eu sou o Seiji. E ainda bem que na tradução chamaram de Esferas do Dragão, porque Bolas do Dragão seria uma coisa tensa, viu? Com certeza, com certeza. Acho justo, né? Justíssimo. Aqui é o Rods e eu nunca sofri o bullying budista, velho. O Kuririn sofria, sempre sofreu e sempre sofrerá. Aqui é o Panda e o free song do Dragon Ball foi o Long pedindo a calcinha da Bulma. Posso ver suas calcinhas? Você me lembra de alguma coisa? Mas tudo bem. Pets. E o primeiro pedido as esferas do dragão que aparece na série é a calcinha da Bulma. O pedido motherfucking, mano. Muito bom. Não. É uma calcinha de uma mulher, ao menos, na tradução que eu vi. Bom, eu sou o Kiba e o Morro do Dendê é ruim de invadir. Morro do Dendê? Ah, Morro do Dendê! Meu Deus do céu! Que tosco! Tá errado, meu Deus do céu! Alguém quer me quicar já do podcast? Dragon Ball! Vamos conquistar! As esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. Correr e pegar as esferas do dragão, são tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica aventura começou neste mundo de emoção que você chegou. Vamos falar dessa série que é Dragon Ball, que foi criada pelo mangaka Akira Toriyama, incrível Akira Toriyama, obrigado Akira Toriyama, e começou a ser publicada pela revista Shonen Jump em 1984. A história completa envolve Dragon Ball e Dragon Ball Z e possui 42 volumes. Até hoje é uma das histórias mais conhecidas aí do universo otaku, não tem um otaku que nunca assistiu ou não ouviu falar de Dragon Ball. O mangá da série Dragon Ball já foi publicado no Brasil pela Conrad e agora está sendo republicado pela Panini. E é uma história muito foda que vale a pena ser comentada nesse primeiro podcast. Aí uma coisa interessante é que o Dragon Ball, junto com o Cavaleiro Zodíaco, foi que abriu o mercado de mangás aqui no Brasil, quando a Conrad trouxe, em 99. Eles são um dos precursores, né, no gênero. Eles trouxeram um pouco da animação japonesa, eu vou usar popular aqui, e também trouxe, assim, foi uma das primeiras séries que foram trazendo os personagens, assim, que você se cativava mais, né? Não, é que convenhamos, Dragon Ball, velho, se você pegar pra ver, contava a história de uma criança super forte, velho. Quem assistia essa porra eram crianças. Eu tinha 6 anos na época, velho. Eu queria ser uma criança super forte que dá uma porrada em um peixe de 15 metros. Eu vou ser sincero em dizer que, assim, eu no começo de Dragon Ball não era tão fissurado. Na verdade, quando começou a passar Dragon Ball, eu acho que era pequeno demais pra entender. Mas como as coisas aqui no Brasil se reprisam muito, a gente acaba crescendo e começando a entender. Foi aí que eu comecei a conhecer as animações japonesas, porque, querendo ou não, veio na época do Cavaleiros do Zodíaco, que é o mais top pra quem curte aí, eu não, na verdade eu gostava, mas eu também não era tão fã, mas do Dragon Ball eu acho que eu fui mais fã do que do Cavaleiros do Zodíaco. Eu não sei se é porque eu sou oriental e isso ajuda às vezes, mas eu já era fã desde pequeno de Dragon Ball, inclusive era engraçado que na época de Dragon Ball passava mais duas séries japonesas que eram Street Fighter Victories e o Fly. E o Fly. Inclusive o Fly era muito parecido com Dragon Ball. Então eu gostava muito dos dois na época. Na verdade, isso me confundia muito, cara. Isso me confundia muito. Mas peraí. Fly não é o começo de Exatamente, Dragon Ball? Exatamente, Rod. Isso confunde muito a cabeça da gente. Confundia. Ainda mais uma criança dizer. De 6 anos. Eu, quando eu assisti Fly e Dragon Ball junto, eu não sabia se eu tava assistindo Fly ou se eu tava assistindo Dragon Ball. Na verdade, eu separava bem porque eu ouvia as músicas e as músicas eram diferentes. Então, é que assim, o Fly é, é um dos desenhos do Dragon Quest, né? E o Dragon Quest foi o design foi do Toriyama. É. E os dois tinham a voz fodas. Se pau, tá. O dublador era o mesmo. E os dois passavam no SBT também. Antes da gente se aprofundar um pouco nesse podcast sobre Dragon Ball, vamos falar um pouquinho, assim, sobre Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. Vamos lá. Saudoso, respeitável mestre. É um dos deuses do lado de Osamu Tezuka. Sim, inclusive Osamu Tezuka, que o Akira Toriyama sempre usou como principal influência, né? Dragon, Dragon Power! Dragon, Dragon Power! Power, Power, Power! Dragon Power! O Kami-sama, o criador das esferas do Dragon. Ah, não, Akira Toriyama. Akira Toriyama, né, ele é o mangaka, né, o criador da história de Dragon Ball, né, do mangá. Ele é um dos mais brilhantes e mais conceituados mangakas do Japão, por causa da série Dragon Ball, óbvio, né. Ele nasceu em 1955, ou seja, ele já tá bem velhinho, e teve um pouquinho menos que o Seiji, né, mas... Só um pouquinho menos, né. E ele tem como principal influência a série do Astro Boy, né, de Osamu Tezuka. Como e... eu vou ser sincero que quando eu ouvi falar a primeira vez em Akira Toriyama, eu pensei que fosse uma mulher. Como assim? Por causa do nome, tipo, Akira, na minha... Akira. Eu era meio moleque ainda, eu não entendia nada de japonês, então pra mim era muito estranho. Mas depois eu me acostumei. Akira, eu lembro daquela apresentadora do Band Kids. É a regra da vida, né? Acaba com A é mulher, acaba com O é homem. Bom, eu não tinha essa visão porque eu tinha um tio que chamava Akira, então acho que também ajuda. A parte de ser oriental ajuda um pouco, então. Eu também tinha. Antes de Dragon Ball, o mangaka fez as séries Wonder Island, Tomato Girl Detective e Dr. Slump. Dr. Slump também Slump, é muito conhecida. Ambas publicadas na Shonen Jump, sendo o Dr. Slump foi a sua primeira série a virar anime. No término de Dr. Slump, em 1984, ele começou a trabalhar em Dragon Ball, que rapidamente tornou seu maior sucesso. Mas ele é bem cômico, o Dr. Slump, ele é muito bom, na verdade. E ele até virou. Ele até apareceu como especial no mangá de Dragon Ball. Foi. Uma participação. Na verdade, a parte cômica do Akira Toriyama é muito forte, cara. Em Dr. Slump, você já vê isso. E em Dragon Ball... Cara, é muito evidente a parte cômica nessa primeira fase ainda, né? É que o Akira Toriyama, ele gosta de fazer piada com duas coisas, né? Cocô e pipi. É muita coisa. A inocência da criança, não, que ele adora fazer. Ele gosta de calcinha também. Também. É, então, é. Com pipi e calcinha. Mas ele gosta de criança mesmo. O Toriyama, ele possui um traço ali bem simples para os character designers dele, né? Que às vezes até deixa tipo isso fácil para algumas coisas. Por exemplo, ele participou com um character design de alguns jogos também, como Chrono Trigger, do Super Nintendo. Chrono Trigger. De alguns jogos da franquia de Blue Dragon. Vale lembrar uma coisa que eu esqueci de colocar na pauta, Dragon que Quest. Dragon Quest também tem o character design dele. Não sei porque que eu esqueci de pôr na pauta isso, mas enfim. Na verdade, Dragon Quest é Fly. Não, Fly é uma das vertentes do Dragon Quest. Tem outras. Por isso que é meio... Lembra bastante Dragon Ball Fly. E se eu pensar que o Toriyama também, ele influenciou muitos outros mangakas, sabe? O Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Hiromashima, Chichikubo... Akira Toriyama é uma... Ele é uma referência. Digamos, uma referência. Ótima palavra. Nossa, isso é... É uma referência pra qualquer mangaka da atualidade, cara. Na verdade, não qualquer mangaka. Eu acho que ele é uma puta referência forte pra todos os shonens que fazem sucesso hoje. Na minha opinião, todos os shonens de pancadaria que fazem sucesso hoje tem a cara do Akira Toriyama lá, sabe? Desde Naruto até One Piece, Bleach, Fairy Tail e tudo mais. Aliás, eu até falo que essa é a discussão de onde vem a comparação de Fairy Tail e One Piece, porque os dois mangakas são da mesma geração. A referência ao Toriyama. Então pode pensar que ele tem mesmo essa única ligação de ser igual. Não vamos falar massivamente sobre a história de Dragon Ball, mas vamos dar uma pequena sinopse do que se trata Dragon Ball, né? Dragon Ball, ela conta a história do jovem Goku, um garoto bastante estranho e muito espontâneo. Quando eu falo bastante estranho, você pode colocar em negrito a palavra estranho. Porque ele vive nas montanhas sozinho, na verdade umas montanhas com umas florestas e tal. Ele vive sozinho desde que o seu avô adotivo, Son Gohan, morreu de uma forma que ele não sabe. Teoricamente ele não sabe. E depois a gente acaba descobrindo, né? Mas no começo a gente não tem ideia de por que o avô dele desapareceu. E na verdade não desapareceu, ele morreu mesmo, né? O Goku... Só tem uma lembrança dele que é... Que é... Meu neto, não olhe pra lua. É, mais ou menos isso. E trate bem as mulheres, né? Ele aprendeu a lutar com seu avô na sua infância, né? O Goku. E ele tem uma força muito acima do normal. Que, assim, ele toma tiros e pra ele é como se fosse uma cócega, sabe? E ele misteriosamente tem uma cauda de macaco que a gente também não sabe de onde vem no começo da série. O que pra ele é normal, né? É, pra ele é normal. Você não tem uma cauda de macaco? Como assim? Nossa, você é mulher. Mulheres não têm cauda, né? É, é muito engraçado. Então o Goku, ele leva consigo poucas lembranças do avô. Uma delas é uma esfera alaranjada com 4 estrelas, bonita, elegante, assim, pá. Inclusive, um ponto que também é importante, que é a referência também na série Dragon Ball Z, no caso da série, ou no mangá mesmo, Dragon Ball, na continuação, quando ele já é adulto e tem um filho, que o filho dele, que no caso seria o Gohan, e que usa um chapéu. E se você for reparar, a esfera do dragão que tem no chapéu do Gohan é a esfera de 4 estrelas. Essa esfera, né, como o Panda falou, era a esfera do dragão. E por ventura disso, ele acaba conhecendo a Bulma. E a Bulma é uma garotinha que tá... Uma garotinha, entre aspas, tá? É, que está atrás das esferas do dragão. A Bulma, na verdade, ela é uma adolescente no ponto. Bem no ponto. Qual o motivo dela pegar as esferas do dragão? Você lembra, né? É mais ou menos. Ué. Hoje eu tô inspirado. Ela tá com vontade, viu? Bem lembrado, seja. Como ela conseguiu, né? As esferas do dragão. Então o Goku e a Bulma se encontram. A Bulma, ela tem um radarzinho, paz maneirinho, que a empresa dela, a empresa dos pais dela, construiu, chamado Radar do Dragão. E esse radar, ele consegue detectar aonde está a esfera do dragão mais perto. Ou... É, na verdade foi ela que construiu, né? Só ela, porque ela é um gênio. É, ela é um gênio. É que ela, assim, ela usou o dinheiro do pai dela, a né? A corporação cápsula. É. E eu sempre acho estranho quando ela tá comprando cápsulas, porque, poxa, é coisa da empresa do pai dela, né? É, exato. Ô, mas essas cápsulas são muito úteis, mano. Porra, eu queria ter uma delas. Não, porra. Muito. Porra, o dia que chega isso. Tem uma casa ali, mano, que da hora. É tipo o conceito de Pokémon, só que é, exato. É verdade, né? Com isso, a Bulma explica um pouquinho pro Goku o conceito das esferas do dragão e que elas estão espalhadas pelo mundo e fala assim, chega comigo, a gente vai encontrar elas. Entendeu? Na verdade, a Bulma, ela é uma safada, porque assim, ela não fica amiguinha do Goku, ela simplesmente se aproveita da força que ele tem. Ah, já que ele é forte, eu vou enganar esse trouxa e vou conseguir as esferas. Guarda-costas free. Chegue comigo pra ser meu segurança. Primeiro que a primeira coisa que ela tenta fazer é botar um balaço no meio da testa do Goku. Já começa daí. É. Saudação, hein? Então ela explica também o quê? Que quando você reúne as esferinhas, as 7 esferas, aparece Shailong, poderoso dragão que lhe concederá um desejo. Shailong não. Poderoso Shailong, por favor. Mas é tipo, eu não sei, mas se eu não me engano, o Shailong tem umas regras, sabe? Tem umas coisas que você não pode. Às vezes ele fala, não, isso eu não posso. Só antes de fechar esse conceito da história, que assim, esse era pra ser o plot principal, né? Dragon Ball. Só que ao longo da série ela acaba sendo não esquecido, mas deixado como segundo plano, né? Porque a gente tem tudo como prioridade, menos as Dragon Balls, entendeu? É. Isso tanto no Dragon Ballzinho, que eu gosto de chamar, e o Dragon Ball Z, que é o... Na verdade, o próprio Dragon Ball em si, ele já... No final dele, já as esferas do dragão já não são mais tão importantes assim, né? Não. Calma aí. Não. É, só que, assim, você pode falar isso, mas enfatizar isso no Dragon Ball Z na saga do Cell. Porque até então, os outros personagens que chegaram na série Dragon Ball Z... Muitos deles foram Até o Frieza mesmo, o próprio Frieza, eles enfrentaram por quê? Porque eles estavam atrás da esfera do dragão pra pedir pra ser o ser humano mais forte do universo. Não, mas eu entendo o que o Hotz falou, porque as esferas, na verdade, acabam sendo um complemento à tua história, na verdade. É tipo One Piece, sabe? Que One Piece, a história não é igual One Piece. É mesmo a aventura mesmo deles. Isso, isso. Só que Akira Toriyama, ele faz diferente porque ele mostra o One Piece dele nos primeiros 20 capítulos. É. Coisa que o Oda até hoje não fez. Vá se foder. Vamos lá, One Piece versus Dragon Ball. Round 1. Vamos falar do Dragon Ball, porque se eu começar a falar de One Piece, vai virar um queijo de One Piece. Não, porque eu não vou deixar. Ninguém vai deixar. Uma coisa legal também que eu tenho que falar, tipo, é que em Dragon Ball, uma coisa que eu não gosto é que ele não tem, tipo, a jornada do herói. Ele tem a jornada do Goku, cara. Na verdade, como que é o nome daquele conto do Leste lá? Jornada do Oeste. Jornada do Oeste. É a inspiração, né, do Dragon Ball, Jornada do Oeste. O que eu acho legal é porque a ideia do Goku é interessante, porque quando começa, assim, a história... O Goku, ele não é um herói, ele não quer salvar ninguém, ele não quer fazer nada, ele só tá lá. Ele é uma criança idiota que só quer comer. É, isso é divertido, porque é diferente, sabe, do que a gente vê em histórias normalmente. Ele não sabe nada da vida e tá aprendendo naquele momento, entendeu? E tá sendo enganado pela então Bulma, aquela pilantra. Pela Bulma? Pela Bulma e Deus, né? Já que a gente já entrou no assunto personagem Goku, vamos falar um pouquinho de Son Goku. Son Goku é um garoto de bom coração, é um garoto que, tipo... Inocente. Inocente, como a gente já disse, ele é um garoto idiota que só queria comer o seu arroz. Isso aí. É, ele é muito espontâneo e carismático, ele é meio impulsivo também, podemos dizer assim. E tem origem muito misteriosa, porque... Porque seu avô tá morto e ninguém também, sabe mais. Também, ao longo da série a gente vai vendo um pouquinho mais. Só que até então, no próprio Dragon Ball, só se sabe que ele apareceu no meio de uma cratera. O avô dele encontrou ele no meio de uma cratera. O que me broxou foi descobrir depois que o nome dele não era Goku, mas enfim. Kakaroto! Enfim, ele foi encontrado ainda bebê por um senhor, que é o seu avô, a gente já comentou aqui, Son Gohan, e onde ele aprendeu artes marciais com esse senhor. É, depois que o senhor morreu, ele passou a viver sozinho em uma casa no meio do nada, né? Vamos falar a verdade. É no meio das montanhas. Nas montanhas, é. Onde ele mesmo pega a sua própria comida e tal. Olha o detalhe, que é o seu rabo de macaco, que é um tanto misterioso e ninguém sabe o porquê desse rabo de macaco. Depois acabam descobrindo que a mãe dele não era uma macaca. E nem o pai. Ainda bem. E o pai. Acabam descobrindo que quando ele olha pra lua, ele vira um macaco. Não, pera, não é um simples macaco, é um gigante. Macaco gigante. É um macaco gigante. É um macaco gigante descontrolado e que destrói tudo. Alguma referência o King Kong. O King Kong. O que eu acho legal no Goku é assim, ele é um personagem que cativa logo no primeiro episódio, saca? Tipo, você começa a assistir e você já fala, ele é legal. Por mais que ele seja burro, ele é legal. Mas é justamente por isso que ele é legal, velho. Ele é idiota. Ele é completamente... Todo idiota, geralmente, nem todo, mas... A grande maioria dos idiotas são... Falou o cara que leu um mangá cheio de idiota. Só pra gente pensar, ele é burro, ele é idiota, come pra caramba. Alguém lembra do Luffy? Não, e o pior de tudo é que o Goku, ele tem uma certa curiosidade pra conhecer o corpo de uma mulher, né? Coisa não que o Luffy mulher, não tem. Da Bulma, né? Da Bulma. Da Bulma, da Titi, ele bate a mão descaradamente qualquer. Sem que não. O que é legal é que assim, ele bate a mão descaradamente, mas sem maldade nenhuma, né? É uma criança. Ele inocente mesmo, uma criança. É uma criança que nunca teve convívio com uma mulher, né? Convenhamos. Não, com nenhuma pessoa, fora o avô dele. Exato. Uma coisa que eu gosto do Goku é que, tipo, ele luta, em geral, com as mãos nuas, né? Ou com o seu grande bastão mágico, que consegue ficar grande até chegar na lua. Ele levou aquele bando de coelhos pra lua, né? Mó legal. É, de coelhinho na lua, nossa. Bem, deixando o Goku de lado, com seu rabo de macaco de lado, vamos falar de coisa boa. Vamos falar da Bulma, né? A adolescente no ponto, como você disse, né, Kiba? A Bulma, ela é uma jovem rica, moderna e muito mimada. Na verdade, ela é meio independente. Patricinha, ela é meio independente, mas ao mesmo tempo é mimada. É muito fresco. Ela é filha do dono de uma das empresas mais importantes do mundo, a Corporação Cápsula. Ou Capsule Corp, como ela, conhece, como ela aparece nos mangás, nas, né, escritas. A Corporação Cápsula, ela possui uma tecnologia bastante interessante, que a gente já comentou, de armazenamento em cápsula. A Bulma é muito inteligente, é inventora e cientista, tipo, é extremamente brilhante, né? E ela... Cientista de família. É, na verdade é um negócio meio hereditário da família dela. E ela sonha em encontrar as esferas do dragão pra conseguir o namorado perfeito. Tipo, ela pode conseguir o que ela quer, ela vai conseguir o namorado perfeito. Pra quê? É uma adolescente, é uma adolescente. Não me leve mal, adolescente, é, mas é uma adolescente. É uma adolescente. É uma adolescente. Como eu disse, ela é uma adolescente no ponto, né? Ela acaba se tornando uma amiga de Goku e no começo da série ela parece estar usando o garoto pra conseguir os seus objetivos. O que na verdade... Parece não. É, né? É o que acontece, né? Mas depois ela acaba se tornando uma das melhores amigas do garoto. Mas, velho, nunca que essa menina ia sobreviver no mundo real. Se ela continuasse com essa atitude, com certeza ela ia ser estuprada na floresta. Goku, né? Puta mina louca, velho. Por um dinossauro, né? Porque convém, ela são dinossauros lá Ela foi sequestrada por um pterodátilo. Queria o corpo dela nu. É, nossa, velho. Não, na verdade, assim, ela, no começo da série, eu não sei exatamente qual a idade que ela tem, mas ela tem uns 16 anos, coisa assim. 16, por aí, cara. Exatamente. Mas embora ela age como muita menina de 16 anos que eu já vi na E ela, meu, sai pra viajar sozinha atrás das esferas, tipo, o pai dela deixa e apoia, sabe? É bem nonsense isso. Ah, é só pegar umas 80 cápsulas de casa e... O pai dela é muito normal também, né, velho? Se convenhamos, né, mano? Não, mas eu não sei o que é pior, se é o pai dela ou se é a mãe dela, né? Puta, pare muito duro. A Bulma foi a segunda personagem a aparecer e eu pensava que ela seria bem importante, né? Mas você vê ao longo do mangá, ela perde importância em vários pontos. Ela some, ela desaparece. Em várias partes. No Dragon Ball Z também ela desaparece muito. Não. Mas o único que sobrevive de verdade como personagem de Dragon Ball Z é o Goku. É. Pra mim, o resto, todo mundo é esquecido. Em algum ponto Kuririn! É esquecido. Não, até o Kuririn acaba entrando em segundo plano. O único que eu acho que fica é o Piccolo, que é o vilão final, né, de Dragon Ball, que acaba indo pra Dragon Ball Z. Depois também não é tão cogitado assim, sabe? É que eu acho que o Dragon Ball mudou um foco no meio do caminho. De aventura ele virou um shonen de ação, de porrada, né? É, na verdade, uma história. Sim, porque... eu acho que ele era um shonen mais voltado pra comédia e do nada ele virou um shonen de ação, sabe? É porque na verdade, o Dragon Ball, o primeiro Dragon Ball, né? O Dragon Ballzinho. O Dragon Ball, ele alternava muito a história dele entre busca da Esfera do Dragão, torneio. Busca da Esfera do Dragão, torneio. Ele pensou pra isso, na verdade, porque a Esfera do Dragão fica, tipo, um ano sem você poder usar. Aí, nesse ano que você não pode usar, torneio, entendeu? Aí, um ano, voltou! Busca das Esferas do Dragão! Só que aí que tá, os torneios acontecem a cada 10 anos. A história, ela se perde, tipo, não se perde, eu acho que, assim, eles esquecem das Esferas do Dragão e focam no torneio, sabe? E depois eles não voltam pras Esferas do Dragão, assim, total. Fica só no negócio de torneio, vamos treinar e vamos lutar, sabe? Aí que a história vem no Shonen. Não, surge adversários fortes, perigosos, difíceis, né? Então, na verdade, depois o foco de Dragon Ball vira vamos fazer do Goku o personagem mais forte do universo. Aham, uhum. E os outros têm que crescer em nível de força igual a ele, né? Exato. Aí os outros, aí acaba virando um teste de força com o personagem principal sempre saindo na frente, né? Pra variar. Maldito Kakaroto. É mais de 8 mil... Agora vou falar do Yantia, né? Quem é o Yantia na final? É o rosto bonito. É o rostinho bonito. É o cabeça. É o pai do Gohan. O Yantia, no começo da série, era apenas um bandido do deserto. Com um quê de vilão, sabe? Rostinho bonito do deserto. Rostinho bonito do deserto. Era tipo Priscila, né? Priscila, rainha do deserto. Exatamente. Eu sempre achei que o Yanchi era meio gay, mas meio gay, né? O problema do Yanchi é que ele é muito tímido, né, pras mulheres. Então, por isso que ele queria pegar as esferas do dragão. Você achava que o Yanchi era meio gay porque o cabelo dele era que chegava mais próximo de Cavaleiro Zodíaco, né, velho? Também, tem é. Não, mas depois ele corta, cara. Oh, mas ele andando com aquele gatinho ali, azul ali, não sei não, hein? Meio suspeito. Um gatinho que podia se transformar em qualquer coisa e ele não se transformava esse em vilão... uma mulher. Isso tem que ver. Esse vilão da Rena Pistola, né, velho? Ah, mas o Paul, ele é tipo Dito, velho. Ele vira qualquer coisa e fica com o rosto dele. Vai ser legal. Tipo Dito. O Dito. Aliás, eu acho que o Dito veio dele, se bobear, hein? Uhum. Bom, mas ele enfrentou o Goku e depois de ser derrotado, ele acaba se tornando um aliado durante essa busca das esferas do dragão, no torneio também. E por isso você vê, durante a série, ele se torna um grande amigo mesmo. O Yanchi, ele acaba perdendo o medo dele de mulheres por causa da Bulma, porque ele meio que começa a andar com ela e a Bulma, ela é meio safada. Então... É só pensar, o pedido dos dois se complementam. É, ele também é safado, então dá certo. Tanto que eles têm uma affair, né? No Dragon Ball. Deixa o Vegeta saber disso. O legal do Yanchi é que ele também ele apareceu com uma certa relevância no começo, mas depois ele foi perdendo a força, né? Não, o Yanchi, pra mim, foi o que mais perdeu relevância. Cara. De fato. Você olha nos outros torneios, porra, ele parece mais ninguém. Eu acho que tem outro personagem que perdeu mais relevância. Esse sim eu achava que ia longe, velho. Esse eu achava que ia muito longe, velho. Então, o personagem esquecido é o Oolong, né? Ele é um porco, né? Que tem capacidade porco! De... Porco! Minecraft! Aê! Que tem a capacidade de mudar de forma, embora ele não completou o curso lá de metamorfo, né? Na verdade, é senhor porco pra você. Ah, então tá. Ele utiliza essa habilidade inusitada, né, pra atingir objetivos pessoais, né? E concordo, né? Poderes, quando chega na pessoa, acaba com ela, né? E nem sempre são tão humanitárias assim, né? Porque a gente viu, assim, o Bully que ele tá fazendo aquela vila lá no, na presa dele. ele toca o puteiro na vila, né? Como ele não é formado na escola de transformação, ele só consegue manter elas por 5 minutos, né? E, como a gente já falou aqui, ele tem um mau caráter, né? Basicamente, ele é pervertido e vive se transformando em objetos pra tentar conseguir ver a Bulma pelado. Esse é o objetivo máximo da série dele. Inclusive, quando você tem um personagem que o objetivo de vida dele é conseguir uma calcinha... sei lá. E ele já cumpriu esse objetivo com o primeiro pedido da história do dragão. Perdeu a importância da relevância. O Oolong é muito relevante porque ele faz o primeiro desejo às esferas do dragão. Quando as esferas do dragão são reunidas pela primeira vez na série. Ah. Porque o Pilaf é cabaço. Que o Pilaf é cabaço. Não, o Pilaf ele fudeu, ele só veio pra fuder a série toda, né? Você pode fazer um desejo, uma vez por ano, o cara vai e me pede uma calcinha, velho. Ah, toma no cu, mano. Mas o Long é aquele personagem que acompanha a gangue mesmo, né? Só pra isso. É a cota porco. Na verdade, assim, se você ver bem, de todos os personagens que aparecem no começo de Dragon Ball... O único que é confiável é o Goku, porque você não pode confiar no Long, você não pode confiar no Yanchi, você não pode confiar na Bulma. Não mesmo. O único que presta ali é o Goku. E mesmo assim, ele é meio burro, né? Então não presta tanto assim. Você vai ver mais pra frente que ele vai continuar sendo o único que presta. É. É foda. Mano, até o Paul é mais útil que o Long, mano. Porra. Vamos falar de um baixinho, estranho e demoníaco. E que incomoda muito. Que idiota, né, velho? Idiota ao máximo possível. O Pilaf é um ser estranho que pensa que consegue seduzir qualquer uma pessoa com um beijo, tá? Estranho que você joga pra ela. E ele sonha dominar o mundo. Que vilão não faz isso, né? Que vilão clássico, né? Mas tudo bem. Como ele quer dominar o mundo, ele quer dominar as esferas do dragão e desejar assim, quero dominar o mundo, olha. Na verdade o sonho, não, na verdade ele quer desejar que ele seja o maior de todas as pessoas, porque ele é baixinho, entendeu? Na verdade, eu não acredito como ele tem aquele patrimônio, cara, porque ele não é digno daquela, ele não tem capacidade moral e verbal e física. E anatômica, sei lá, de conseguir a moral que ele tinha, sabe? De ter um castelo, de ter servos, de ter uma tecnologia boa. Cara, o Pilaf... Ele deve ser... O Pilaf é o tipo personagem 3i, né, velho? Idiota, incompetente e inútil, velho. Okay. Ele deve ter herdado tudo aquilo do pai dele e agora tá zoando o patrimônio. E agora é o Playboy, velho. É o Playboy. Ganha o patrimônio do pai e fode tudo depois, velho. Além da incompetência, assim, o Pilaf é o ápice da minha tese, que eu não gosto de gente azul. Gente azul? Eu não gosto nem de gente azul, nem de gente verde, né, em Dragon Ball. Bom, o Pilaf, ele é tão idiota que ele consegue foder a vida do Goku a vida inteira, e ele se torna o primeiro vilão da série, né, sendo o responsável pela libertação do grande vilão da série, que é o Piccolo da Emao, que a gente vai comentar depois. A Chichi é uma jovem garota bastante forte, filha do Rei Cutelo, um amigo do Son Gohan e do Mestre Kami, que a gente vai falar daqui a pouco também. Ela é meio que apaixonada pelo Goku desde criancinha, né? E ela acaba fazendo o Goku prometer que vai se casar com ela, sendo que o Goku pensa que casamento é uma espécie de comida. Ele promete casar com a Chichi porque ele pensa que ele vai comer alguma coisa foda lá e tal. Ele comer, ele vai. Ele vai comer outra coisa, né? Vai comer outra coisa. Ah, depois, safado. É. Depois você percebe... Ele comeu alguma coisa, então. Quando você vê o Gohan pela primeira vez, você percebe que o Goku não é tão inocente assim, né? Ela, na verdade, no Dragon Ball, ela tem uma participação meio fraca. Ela aparece um pouco no começo e depois ela só vai aparecer no finalzinho, né? É. Mas acho que a participação da Chichi, ela fica mais importante no Dragon Ball Z. Eu não tenho nada a comentar sobre a Chichi, eu tenho que comentar sobre o Rei Cutelo. Por que raios ele diminui, velho? Ele encolhe, mano. Boa pergunta. É a teoria do... a pergunta do século. Cara, na verdade, assim, o Rei Cutelo, ele você pensa que ele vai ser um puta cara chato do mal e ele é tipo um velhinho gente fina, sabe? Complementando aí o personagem da Chichi, aí o Toriyama, né, acho que ele tinha falado em umas entrevistas e tal, que é a personagem que ele menos gostava na época de desenhar e tal. E eu acho que ele se forçava a desenhar ela pra, sei lá, como desafio, coisa, né, porque ele realmente não gostava da Chichi e ele mostra na história que ele não gostava mesmo. Aí ele forçou, sei lá, ela a casar com o Goku pra ele tentar desenhar mais e tal. Fora que a Chichi lembra o Ultra Seven, né, o Ultraman. Ah, é verdade. O ataque dela, né? Aquela foice em cima do no capacete. Agora vamos falar de um ancião e para isso, por favor, nosso ancião. Quem? Ah, tá. Ah, sou eu, né? Desculpa. Alzheimer na veia. Fala, então, é maldito alemão que me persegue. Odeio esse Alzheimer. Mas voltando ao tema, vamos falar sobre o Mestre Kami. O Mestre Kami, que foi considerado já o homem mais forte do mundo, né? E que durante a história você vê que ele vai ficando mais fraco, né? É estranho isso. Pô, mas ele era muito foda, velho. Isso é outra metáfora de Dragon Ball que fala que a idade corrompe o homem. Não tem inimigo maior do que o tempo. Não, esse negócio da idade corromper o homem faz bem sentido no Mestre Kami, né? Que ele é um homem que não vale nada. É pervertido ao extremo, porra. Muito pervertido. É, então. Uma coisa legal do Mestre Kami é que ele criou o Kamehameha. Porra, é mó da hora. Oh, yeah. Adoro esse ataque. Aí chega o Goku, pergunta. Oh, você pode me ensinar isso, ele? Não. Não, precisa de anos. Você vai demorar, tipo, no mínimo 80 anos. Pra muitos anos de treinamento. Uh-huh. Um segundo depois. Kamehameha. Quebrei um carro! E funfou, né? Funfou. Tipo programador quando inventa o código que funciona do nada. Porra. Mas ele foi um dos primeiros mestres do Goku também, né? Isso. Por isso que ele mostrou o Goku conseguir ficar forte. Na verdade, ele é mestre de muita gente, de muitas pessoas. Ué. O mestre do Rei Cutelo, por exemplo, isso. Também. Do avô do Goku. Do Goku, né? Do Son Gohan. Na verdade, eu pensava que ele ia ser um velho ranziza que não ia treinar porcaria de ninguém. Ele também foi amigo daquele mestre do Tenshinhan que aparece mais pra frente, né? É rival, na verdade, né? Rival amigo, o né? Mestre salvaram Tsuru. O mundo do Piccolo. Mestre foi? Tsuru. Não. Mano, eu só tenho uma coisa pra falar. Ele tem sua própria ilha, velho. Pô, não, no meio do no meio do oceano, pô. Ou talvez o próprio país e a gente não exatamente. Caralho. Olha só. A primeira vez que ele aparece mesmo no mangá, porra, ele parece aquele velhinho simples, pervertido pra caramba, porra. E é uma da hora que depois ele se mostra como um cara muito forte mesmo, né? Então, quando ele aparece pela primeira vez, tipo, ninguém dá nada pra ele, tá ligado? Ele ficou cômico, na minha opinião, assim, o Mestre Kami, ele foi... Tipo, se hoje você vê velhos pervertidos em animes, todos eles vieram do Mestre Kami. Na minha opinião. Será? Porque assim, mano, o cara, ele é foda. Tipo, ele leva as mulheres pra casa dele, se fazendo de um velhinho coitadinho, bonzinho, e tipo, ele fica olhando as minas tomar banho. Ele tem uma coleção de revistas de mulher pelada, velho. Como assim, cara? Num desenho pra criança. Num desenho pra criança. Ele, pra treinar o Goku, ele falou assim, Goku, traga uma garota pra mim, bonita. Assim, ah, legal, ele traz uma garota na nuvem. Fala assim, olha, peça pra ela me mostrar a calcinha pra ela. Assim, ô, mestre, ela não tem nada embaixo, não, cara. Ela não tem nada embaixo. Calcinha. É. Aí, oh, meu Deus, oh, yeah. Oh. Aí olha, olha. Mas é uma sereia. Ela não tá usando uma calcinha. Sereia? Fuck. Pô. Não. Que merda. E ó, vai, puxando a bola aí, que mundo maluco é esse do Dragon Ball, né, cara? Que tudo não faz sentido. Ao mesmo tempo que tem a corporação cápsula, tem dinossauros andando pelo... então... Dinossauros que falam. Talvez a humanidade tenha que ter avançado muito mais rápido que o nosso mundo comum pra sobreviver a essa situação adversa. Exato. Talvez. Uma coisa interessante do Mestre Kami é que ele tem uma identidade secreta, né, quando ele vai participar dos torneios. Na verdade, ele é tão forte que ele não pode participar dos torneios. E pra poder participar escondido, ele criou o personagem Jack Chun. O Jack Chun. Mano, e o Jack Chun é muito comédia, porque ele enfrenta o Goku, se eu não me engano, na final do torneio. E, isso. E, depois, a luta acaba tão rápido que eles, depois, no final da luta, eles vão explicando cena a cena do que aconteceu na luta. Pra mim, essa é uma das cenas mais hilárias de todo o anime, assim. Galhofagem comentada. Mas o Akira Toriyama, e nessa primeira parte de Dragon Ball, eu acabei lembrando agora, que é quando ele realmente faz referência à cultura chinesa, essas lendas do oeste, né? Porque tem o Jack Chun, tem o Oolong, né? Com o porquinho da lenda. Ele tem os outros elementos, assim, que ele vai encaixando no Dragon Ball. Até o formato, assim, às vezes você teve há uns tempos mais... Mas na pegada do chinês e tal, você vê às vezes um ensinamento, alguma coisa mascarada assim dentro da série. Coisa que ele vai esquecendo, né? Conforme o tempo. Eu não sei. Se você for ver o Mestre Kami, ele também é uma pessoa boa, velho. Porque ele ensina o Goku sem querer nada de volta. Não, tá. Ele vai querer mulheres peladas, ok. Mas tipo. E quando ele tá disputando. Tem até um episódio que ele tá disputando. O torneio, que eu não sei se é ele ou se é o Goku que luta contra um cara que tá querendo vencer o torneio por causa do prêmio, pra levar pro povo dele que tá passando necessidade com seca e essas coisas. Ah, é o Nan. Sim. É o Nan. Ele é um indiano do planeta exatamente. Do deserto, sei lá, da Vila do Deserto. É um indiano. É um indiano, só que lá não tem então, ninja. É por isso que eu deserto, falei o cara lá. É, daí, tipo, ele perde, né? No caso, um dos dois ganha dele, eu não lembro. Hoje eu realmente não lembro quem lutou contra ele. É o Goku, né? E o Mestre Kami, no papel de Jack Chun, ele ajuda esse cara. Inclusive, esse cara, ele luta com a mulher no torneio, que a tática da mulher pra ganhar é tirar a roupa. Ah, e ele não... Oh, yeah. Muito bom. Mas, fora isso, o Mestre Kami, como a gente falou, ele treina muitas pessoas. Uma delas é o Goku, outra delas é o Kuririn. Ah, moleque. O melhor personagem da série. Eu já falo. Falei. Então, peraí. O melhor personagem da série. Só que é o contrário, né? Vamos lá. Só que é o contrário. O Kuririn ele é um jovem monge, né, que decidiu treinar artes marciais com o Mestre Kami com o objetivo de pegar garotas, né, ele já deixou claro, junto com o Goku. E acabou sendo, né, no início da série, o principal rival do Goku. Ele lutava em seu templo desde os 2 anos de idade e sofria por ser mais novo que todos, ou seja, era o bullying. É o bullying budista, né, o bullying budista. Ao longo da história, ele torna-se o melhor amigo do Goku, é óbvio. E ele também sempre apanha e se ferra, e isso ao longo de toda a história. E tá sempre presente pra ajudá-lo e morrer, porque o Kuririn, ele tem... Peraí. Ênfase ao se ferra ao longo de toda a história, todo ar. Tá? Se tiver um spin-off futuro... Toda a história. Mas peraí, vamos concordar que ele se casa com a personagem mais bonita da história inteira também, vai. Isso é verdade. Véi, concordo. É o único que sai bem dos casados de Dragon Ball Z, lá. O cara é um andrófilo, nossa. Velho. Ele é um andrófilo. Andrófilo. Robofilia, né? Bom, só pra fechar aí, ele é careca por ser monge budista, né? Inclusive ele brinca falando com o Goku, falando que os guerreiros fortes são carecas. Aí ele fala, olha o Mestre Kame. Mas eu só sou careca porque eu sou careca mesmo. Não sei o que. E apesar de ele não ser muito forte nos combates, ele é rápido e esperto, né? E sabe o que fazer na hora certa. Entenda-se isso como quiser. Ele é outro que é malandro e sempre tenta passar a perna no Goku quando tem não, o Dragon Ball, ele já tem o teste de caráter, que é no voador. Ah, é? Ele não passa. Não. Você percebe que você divide os personagens por aí. Passa ou não passa na nuvem? É o teste da nuvem. O Kuririn, ele é meio... Quando ele chega assim, você pensa, porra, que merda de personagem que é esse, né? Tipo, ele olha feio pro Goku, tipo, ele faz uma cara meio estranha. E, tipo, você pensa que ele vai ter essa cara o anime inteiro, tá ligado? Mas depois você vai começa a se acostumar com ele e começa a gostar dele, sei lá. Ele é meio arrogante no começo. Ele se acha mais forte que o Goku e tal, porque... É... Só se acha, né? Depois ele aprende. Só se acha. Ele aprende o lugar dele, de coadjuvante. O Kuririn, pra mim, ele é hipster. Ele é hipster. É, o Goku é muito mainstream, né? Cabelo é muito mainstream, concordo. Todo mundo mas tem. Mas aquele cabelo estranho lá espetado. Ô, velho, os ouvintes carecas. Vamos falar agora do carinha com olho na testa, que não é a maioria dos carinhas com olho na testa. Que é o segundo da cota careca. Vamos dizer, olho na testa muito útil, né? É. Quem lembra a utilidade disso? Mano, cada um tem o olho onde quiser, velho. Ô, louco. Ai. O Tenshinhan é um cara que é um pupilo do rival do Mestre Kami. O que faz ele uma espécie, tipo, de... Digamos, rival, um né? Inimigo. É um rival. Não, ele é um rival. Não chega a ser um inimigo, mas um rival também pra série. Depois dos torneios das artes marciais, ele começa a ficar mais amiguinho do Goku, tá? Ele passa a treinar com o Mestre Kami mesmo, porque o amigo do Mestre Kami não serve, não é bom o suficiente. A principal característica dele é um olho na testa, como a gente estava comentando. Só uma pergunta ignorante, da onde diabos vem esse olho? Explica isso? Nunca explicaram? Não, ele nasceu assim, parece. É uma deficiência. Então, você nunca viu aquele peixe de três olhos no Simpsons? É a mesma coisa. É normal uma pessoa com terceiro olho, né, na testa. Todo mundo tem um caso na família. Ele, pra deixar mais estranho, ele possui um amigo, entre aspas, inseparável, entre aspas, chamado Caos, que está sempre ao seu lado. Véi, tem caso aí, velho. Ele é pedófilo e, tipo, isso dá merda, velho. O estranho do Caos é que ele, tipo, ele é branco, tá ligado? Não, o Caos é muçulmano, velho, porque ele é o primeiro homem-bomba dos animes. O estranho dele é que ele é estranho mesmo. Vamos falar então de um dos inimigos mais chatos do Goku, né, nessa saga, no mangá. A Red Ribble, porque ela aparece entre o primeiro, que é o 21º torneio e o 22º, né? Que são os primeiro e segundo torneios aparecidos no mangá. Então eles são um exército mundial que estão procurando as esferas do dragão pra atender um pedido, né? Ele é comandado por um cara chamado Comandante Red e tem um braço direito, que é o Black. Só que uma coisa legal da Red Ribble, cara, é porque o pensamento geral é que da Dragon Ball é que eles querem um pedido pra dominar o mundo, né? Só que o problema é que o pedido do Comandante Red é pra que ele seja alto, porque ele é um cara baixinho, pô. De novo, né? O cara... Mais um cara frustrado. De novo! Assim, se você assistiu pouco Dragon Ballzinho e não lembra bem de como que era a Red Ribble, ela pode ser explicada de um jeito bem fácil pra a maioria do pessoal entender. É Equipe Rocket. É mais ou menos isso. É um pouquinho parecido com a Equipe Rocket. Velho, a Equipe Rocket, pra mim, isso. Ela foi inspirada na Red Ribble, cara. Cara, mas a Red Ribble tem um general lá que... Ele é afetado, cara. O general Blue lá. Porque ele olha o garotinho... Ele é afeminado. Afeminado, é né? A Red Ribble é meio estranha, porque todos os generais têm nome de cores, sabe? Tipo. O Coronel Silver, o General Blue. O Blue, ele é afeminado, bicha baitona. Cara, ele olha o garotinho. Ai, que garotinho lindo, meu Deus do céu. Nada contra, mas ele é. Ele tem, muito. Ele é requintado, digamos assim. Ele é hipster. Inclusive tem aquele androide que é a cara do Exterminador do Futuro, o Major Metal. Ah, é verdade. A mais uma referência. Mas o fato é que o Goku exterminou toda a Red Ribble, cara. Porra. Sozinho. Sozinho. Porra, o cara é foda. Imagina como eles devem gostar do Goku. Mas o que acontece assim também, é a referência já que a gente puxa uma curiosidade, é que no Dragon Ball Z, lá no momento que o Goku tá pra matar o Majin Buu, que ele tá pedindo energia, uma porrada de personagem desse primeiro Dragon Ball levanta nessa mão e eu não percebi da primeira vez. Eu percebi agora, assim, estudando pra pauta, vendo pesquisas. Mas é uma porrada mesmo, galera. Tipo, desde aquele pássaro gigante, aquele monstro de pássaro gigante lá que faz a primeira luta. Ao figurante B346 aparece. Android 8 também, até todo mundo ali. Isso, uma galera absurda. Todo mundo que ficou vivo. Vamos falar do vilão mais importante, né, dessa história. O grande vilão da saga Dragon Ball, né, de quando o Goku ainda era criança. Até a parte que ele fica adulto, mas ele ainda é jovem, né. O Piccolo Daimao, ele foi libertado sem querer pelo Pilaf. Na verdade, não sem querer, né, o Pilaf queria meio que controlar o Piccolo, mas ele não conseguiu. E aí o Piccolo, ele tomou as rédeas da situação e acabou fudendo o Pilaf também, né. O Piccolo Daimao, na verdade, no começo ele é visto como um demônio, né. Depois a gente descobre que, na verdade, ele não é um demônio. Mas ele é um ET. Mas totalmente... Não é o ET Bilu. É. Ele é totalmente frio, cruel e sádico. Ele tem um poder extremamente grande. Está disposto a fazer qualquer coisa pra realizar o seu objetivo, que, adivinha qual é? Dominar o mundo. A conquista. Ah. Meu objetivo é a conquista. Ele, na verdade, ele é considerado a parte maligna do Kami-sama, né? Que, em tese, é o deus de Dragon Ball. E o Piccolo, ele é a parte má desse criador, né? O Piccolo Daimao. Ele não se importa em matar os seres humanos. Ele mata por diversão. E, basicamente, é isso. Na verdade, ele é um ET demônio, né? E ele tem anteninhas na cabeça. Saga do Piccolo Daimao, como ela é a última saga, falta, assim, um pouco de memória, né, pra gente. Mas sabe por que falta um pouco de memória? Porque depois do Tao Pai Pai não foi exibido. Só foi exibido tempos depois na Globo. Depois que a gente já tinha visto Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Exatamente. É. Isso, o SBT parou bem no momento que ele estava subindo a Torre Karim. Ah, isso eu lembro, hein. Mas o Piccolo Daimao, ele inclusive invocou as esferas, ele pediu pra rejuvenescer. Ele tinha também um irmão, um filho, sei lá, que era o... que matou o Kuririn, né? São as criações dele, né? Que ele cospe um ovo pela boca. Aí surge um monte de bichinhos assim, mais estranho. É nojento, na verdade. Na verdade, foi assim que ele rejuvenesceu. Não foi pedindo pras esferas do dragão, não? Não, o pedido dele foi rejuvenescer. Mas daí, a forma como ele rejuvenesceu, ele ficou jovem do nada? Ou ele soltou um ovo pela boca e nasceu de tem novo? Tem o Piccolo Daimao... E tem um filho dele, que ele fez o... Não, o Ma Júnior, sim. Isso aí foi antes dele morrer. Aqui ele transferiu a alma dele pro Piccolo Daimao Ma Júnior. Que aí esse Piccolo Daimao Júnior virou o Piccolo, né? O que fica do bem depois. É o Piccolo que todo mundo conhece. Inclusive, aí a gente tem a primeira morte do Kuririn. Primeira de muitas. A primeira de muitas. Ele morreu 4 vezes no total, né? Essa foi a primeira. Ele excedeu a quantidade limite, é isso mesmo? O detalhe é que o Shenlong só pode ressuscitar as pessoas uma vez, né? E o Kuririn morreu 4 vezes. Encontraram outro jeito. É que é promoção, né, meu? Ressuscita 3, leve 1. Na verdade, isso tem uma explicação que eles fazem na série. A cada vez que são reunidas as esferas, o Shenlong vai ficando mais poderoso, né? Já terminamos de falar os principais personagens de Dragon Ball, então vamos entrar numa parte de curiosidades. Vamos lá. O Dragon Ball, uma das lendas que ele se baseia é na lenda chinesa da Jornada do Oeste, que conta a história do monge Xuanzang em uma peregrinação na Índia em busca de escrituras sagradas. Nessa jornada, ele é acompanhado por Sun Wukong, o Rei Macaco, que é uma figura com poderes extraordinários que, quando se transforma em humano, ele não consegue esconder sua cauda de macaco. Tem também a questão dos nomes dos personagens, né? O próprio protagonista, Son Goku, e remete à lenda de Sayuki, que é a lenda que conta de um menino macaco que vivia no céu e podia voar numa nuvem. Aí entra a nuvem voadora aí. Tem também o Gohan, que Gohan em japonês significa arroz. É Bulma, que na tradução literal significa shorts de vôlei. Por que raios? Não sei. Depois eu descobri que o filho da Bulma, o Trunks, significa calças de banho. Isso, e a Bulma tem uma filha também, a Bra, que é sutiã. Ou seja, partes de baixo. Enfim. Titi, esse eu já sabia. Não me perguntem por quê. Seios fartos. Significa seios fartos. Não seios fartos. Na verdade, significa seios. Não precisa ser necessariamente fartos, mas enfim. Até porque quando ela fica adulta, os seios dela não são tão fartos assim, né? E Piccolo, que pode ser traduzido como flauta. Que não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Então, vamos encerrar aqui esse cast falando o que o Dragon Ball... é pra gente, o que foi pra gente na nossa infância, porque é Dragon Ball, cara, e tem que ser falado, cara. Olha, o Dragon Ball eu gostava bastante quando vi ali no SBT, meio da década de 90, porque ele tem um lado mais inocente e um lado mais cômico, engraçado também. E tinha umas cenas muito legais. Por exemplo, aquela famosa cena do Goku, né, tirando a calcinha da Bulma. É o tapa na pantera. Todo mundo lembra, cara. A tapa na pantera. Assim, mas ela não tem bolas? Como assim? Cadê? Ah, sumiu! Roubaram! Bulma, suas bolas sumiram! Ele é muito inocente. É muito engraçado, porque ele traz um lado bem infantil, cara, que você vê, você curte pra caramba, e você sente uma saudade também dessas coisas que a gente não sabia, sabe, a gente descobre. A gente se sente como uma criança também. A gente não sabia, vírgula, né? A gente, porque você já era mais velho nessa época, assim. Enquanto a gente tinha 6, 7 anos, você já tinha 12. Não, ele já tinha 20, velho. Ah. 20 todos. Mesmo assim, Dragon Ball naquela época era muito bom. E eu fiquei tão bravo quando acabaram ali de... Não continuaram no SBT. Porra, eu esperei tanto tempo pra ver o que acontecia depois. É, aquela velha mania dos 52 episódios, né? É, eu ainda fiquei na esperança ainda. Por isso que eu comprei os mangás da Conrad imediatamente quando saíram, porque eu queria saber o que acontecia depois, porra. Dragon Ball aí, pra fechar, pra mim, ele abriu a porta, né, no que a gente fala aí de anime, pelo menos pra mim. Chegou numa época que eu precisava de conhecimento, eu precisava de alguma coisa diferente e supriu isso na minha idade. Gostava muito, me divertia muito. Não era mega fã assíduo, mas eu gostava, me divertia assistindo. Mas o que me marcou mesmo é que eu lembro que quando eu tava internado, o meu primeiro... Teve uma época que eu fiquei internado aí por uma doença que eu não lembro direito. E minha mãe chegou com um mangá de Dragon Ball pra mim. E eu lembro que foi... Eu acho que o Bobia foi o meu primeiro mangá. Eu sou fã da sua mãe, velho. Você tá doente, ela te levou um mangá de Dragon Ball. Ela discute Batman contigo, discute HQ. Porra! Não, mais ou menos, assim. Não é pra tanto, assim. Mas a intenção é boa. Mas aí, chegou numa época boa e eu me diverti muito. Eu tenho um vínculo muito forte com Dragon Ball. Talvez por causa disso também, né? Que chegou numa época que eu tava doente. Então eu lia bastante, reli muito aquele mangá. Inclusive, essa edição que tinha era a edição que o Nan tá lutando com a menina que tira a roupa. E eu ficava muito bravo com isso, velho. Falei, porra, mas ela tá numa luta, velho. Como assim, velho? Ai, que foda. Mas foi divertido. Dragon Ball, assim, é um marco pra todo mundo. Foi e é muito importante ainda, né? Eu acho que é uma experiência muito válida você rever. Eu tava revendo aqui alguns episódios, estudando aí pra gravação. E realmente eu me divertia muito. Talvez é principalmente pela inocência aí que o Seiji citou, né? Na série toda, essa piada um pouco mais leve. Tem um humor que eu gosto bastante. Não chega a ser pesado, não chega a ser agressivo, mas também não chega a ser... bobinho, né? Dragon Ball, pra mim, ele representa muito porque pegou bem na época que eu tava começando a ver anime mesmo, que era quando eu tinha 6 anos, lá em 96, que começou a passar, que nem eu já falei, começou a passar bastante anime. Além dos da Manchete, eu assistia muito SBT naquela época. Então eu peguei Fly, peguei Dragon Ball, peguei Street Fighter Victories. É que nem eu falei, quem não queria ser uma criança super forte, velho? O Goku era, tipo, a imagem do que eu queria ser naquela época. Era o meu herói. Naquela época, queira ou não, até a nossa adolescência, a gente não tinha acesso livre a anime. A gente dependia totalmente da TV aberta ou da quem tinha na época também, que não era uma coisa barata que nem é hoje. E não é muito barato também, mas já é mais acessível. A TV a cabo. Eu, por exemplo, só tinha a TV aberta. Minha cultura de anime naquela época era TV aberta. Quando ficou um bom tempo sem passar nada na TV aberta, veio o quê? Veio Dragon Ball Z na Band. Dragon Ball significa muito pra mim por causa disso. Era um anime que eu gostava muito de ver, gostava muito de assistir, e depois, quando ficou um tempo sem passar anime, o que reacendeu de novo essa paixão pelos animes foi a sequência que foi Dragon Ball Z. Dragon Ball, pra mim, é uma série extremamente mágica, porque eu assisti muito quando eu era pequeno, muito mesmo, e eu não sabia que era um anime. Você sabe que aquilo é um desenho. Isso, pra mim era um desenho diferente dos outros que passavam na TV, sabe, no SBT. Então, por isso que marcou, eu acho. Naquela época eu estudava de manhã, então eu só assistia desenhos de sábado. Também. Então eu esperava muito chegar o sábado pra assistir o Dragon Ball mesmo, porque na época tinha Street Fighter também, tinha outros animes até, e eu não me interessava tanto quanto eu gostava de Dragon Ball. É uma série que marcou, que hoje, se eu puder, eu assisto de novo quantas vezes for necessário, e eu acho que eu nunca vou cansar, tanto que eu tô comprando os mangás agora. Na época que saiu os mangás da Conrad, eu não podia comprar mangá, não tinha dinheiro pra isso. Agora, teoricamente, eu posso, então agora eu tô comprando. Então, por isso que Dragon Ball é uma série mágica pra mim, tanto que eu fiquei muito feliz de poder fazer essa pauta. Eu quero fazer um adendo ao que eu disse sobre Dragon Ball, é que também uma das pessoas que, tipo, eu considero pra caramba, considero um irmão e que eu conheço há muito tempo, que eu posso dizer que é um dos meus melhores amigos. E eu fiz essa amizade justamente por causa de Dragon Ball, porque ele era também fã de Dragon Ball. Eu pensei que ele tinha um rabo. Que pena. Porra! O Rods conseguiu acabar com o momento mágico, velho. Vai se fuder. Vai se fuder. Eu tô que nem o Toriyama, velho. É cocô, pipi e calcinha. Enfim, é uma pessoa que é muito importante pra mim até hoje. Hoje eu não tenho tanto contato que nem eu tinha com ele antes. Mas eu quero até mandar um abraço pro Renan, que é um meu amigo, meu irmão. Que também foi por causa dele que eu descobri que Dragon Ball era japonês. Porque naquela época ele já tinha fitas em japonês de Dragon Ball. Fita VHS, velho? VHS. Caralho, velho. Isso deve valer uma nota. Veio do Japão e ele tem até hoje. Ou não. Mas é isso ou aí. Não, né? O colecionador vale. Ah, eu não tenho muito o que falar, cara. Dragon Ball... Não é o One Piece, né? Não. Dragon Ball... Na verdade, se não fosse Dragon Ball, não existiria o One Piece, né? Exatamente. Eu tenho que agradecer, na verdade, não a Dragon Ball, mas assim a Akira Toriyama, que é um mestre, na minha opinião. E graças a ele que podem surgir outros mestres, entendeu? Óbvio, como Eiichiro Oda. Eu não consigo comparar um ao outro em nível. Não tem como falar que um é melhor do que o outro. Um surgiu por causa do outro. É, um surgiu por causa do outro. Mas é lógico que pode ser que mestres ultrapassem seus mestres. Mas não tô falando isso, tá? Porra, Mug. Mas Akira Toriyama é um marco, velho, pra todo mundo. E Dragon Ball é um marco pra todo mundo também, por causa do Akira Toriyama. Eu não comprava os mangás porque eu não tinha... Eu lembro que os poucos que eu comprava, minha irmã coloria. E eu achava isso uma filha da putagem. Pra finalizar, vamos lá. O que vocês desejariam caso conseguisse reunir as esferas do dragão? Eu queria ganhar na loteria, pô. Ah, eu sou que nem o Piccolo, queria ficar jovem. Não, brincadeira. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro, pô. Não, eu ia desejar um vai dar bosta. Não vai desejar um Pokémon aqui, pô? Não, Pokémon é muito mainstream, agora eu sou hipster. Não, minha vida é perfeita, não preciso de nada. Eu ia desejar que as esferas se separassem. Ah, gay. Vai. Ai, ai, eu desejaria morar no Japão com todos os meus amigos, velho. Mas eu não ia com você, não. Oh. Eu ia visitar e depois voltava. Nossa, tipo, fica aí sozinho. Tô brincando. Nossa. Quem disse que ia levar vocês? Quem disse que somos seus amigos? Amigos de internet não contam, né? Que coisa. Isso mesmo, pessoal. A gente vai ficando por aqui com esse cast de Dragon Ball. Já falamos demais, vocês já estão cansados da gente, mas mesmo assim, voltem na semana que vem. Escutem mais um pouco do Projeto X Podcast. E é isso aí. Bom, tchau, galera. Tchau, galera. Até a semana que vem. Olá pessoal, vocês pensaram que não ia ter leitura de e-mails, não ia ter um quadro de e-mails, mas nós estamos aqui com o Caixa de Entrada, que é o quadro referente a e-mails e recados do Projeto X Podcast. Se acostumem que ele vai ser sempre após o podcast em si. Aqui nesse primeiro Caixa de Entrada está minha pessoa, Mugiwara, e junto comigo está o Kiba! Eu mesmo, que não falei nada até agora. Foi mal! Eu nem dei espaço pro Kiba se apresentar aqui. Mas é isso aí. Esse quadro vai ser sempre vai ser uma leitura de e-mails normal, né? Como todos os outros podcasts. Vai ter também os recados e os anúncios que a gente faz aí a cada podcast pra vocês, no menor tempo possível. Oh yeah! You can't touch this. Então, pra começar, a gente tem que muito, muito agradecer aos nossos parceiros que já vieram, assim, acolheram o Projeto X. Assim, sem medo de serem felizes, tá ligado? Tipo... Bom, tem uns parceiros aí que aceitaram a gente mesmo antes da gente lançar o site. Então, a galera realmente acreditou na gente, né? Pessoal, assim, com muita confiança na gente. Não sei se a gente pode dar tanto crédito pra gente mesmo, né? Mas, vamos lá. Agradecendo aqui do coração, primeiro, a Npari. O DollarsCast. Ao LegCast. O Mini Clouds. O Mini Clouds é o lugar, aliás, onde a gente está hospedando nossos arquivos aí de áudio. Então, eles são um grande parceiro da gente. Exatamente. Tem depois uma conferida lá. A gente vai deixar até um site do pessoal da Mini Clouds. Ou vejam pelo banner bonitinho que o Kiba faz aí. E também Otaku Company. E o Ota Crazy. É isso aí. Nossos grandes parceiros aí já começaram, sem medo de ser feliz, acolheram o Projeto X. Obrigado, obrigado do coração. Pra vocês acessar o site deles, vai lá no menu, embaixo das postagens mais comentadas, acha os parceiros ali e clica e visita o site deles, que todos eles são muito legais. Isso aí, joinha, joinha. Primeiro, a gente não teve tantos e-mails assim, tivemos alguns, então a gente vai aqui fazer aqui um pedido. Mandem e-mails para contato@projetoxpodcast.com.br. Beleza, pessoal? E se você tem alguma... não gostou de alguma coisa, achou que a gente fez alguma cagada, fez alguma merda, e-mails haters mandem para atlas@projetoxpodcast.com.br. O Rods vai responder. Exatamente, o Rods ele vai ficar responsável pelos haters do Projeto X Podcast. Então, se você é hater de alguma coisa que a gente falou, entendeu? Se você, a gente colocou, por exemplo, não gostou de algo, não gostou de algo, ou de, por exemplo, se a gente lançou podcast do que você é hater e você acha que a gente tá falando bosta, manda e-mails para atlas@projetoxpodcast.com.br, porque o Rods vai ler, o Rods é o nosso Atlas. E o Rods vai ler especialmente esses e-mails aí que vocês mandaram. Beleza. E aqui, recados, a gente tem que passar recados que a gente conversou com o pessoal do YouTuner e FalaCast. São dois sites de reprodução de podcasts. Ou seja, eles divulgam todos os podcasts que quiserem de serem divulgados, praticamente. Então, se você... Não é YouTube, é YouTuner. É o YouTuner, tá? E o FalaCast. Ou seja, lá você vai ter um agregado de vários podcasts que deixam seus RSS por lá. A gente já tem o nosso RSS. A nossa conta do iTunes está sendo aprovada por essa semana. Então, fiquem ligeiros. Que quando vocês quiserem adicionar no iTunes, daqui a pouco já vai estar pronto, tá, pessoal? Enquanto isso, se você quiser acompanhar por algum lugar, acompanhe pelo RSS, ou pelo YouTube, ou pelo FalaCast também. E o Projeto X não é só um podcast, a gente também é um site editorial. Tanto que a gente está postando aí matérias para vocês, vamos postar matéria toda semana. Fizemos um planejamento, vai sair duas matérias por semana por enquanto, toda terça e toda quinta. Então fiquem de olho aí, porque sempre vai ter matéria nova pra vocês lerem. E a cada semana, como o Projeto X é uma incógnita, as matérias também são. Então a cada semana, um tema diferente aí. Pode ser um review, pode ser uma coluna, pode ser uma análise, pode ser um monte de coisa aí. Não deixe de ler e não deixe de comentar. E Kiba, você falou uma coisa muito boa aqui, falou que o Projeto X é uma incógnita. Então, pessoal, fiquem atentos. Esse foi o primeiro cast, foi sobre Dragon Ball, mas atenção, nós somos uma incógnita. Nós não somos um podcast de animes, tá? Somos um podcast de assuntos diversos, tá? Isso não significa que a gente não vai falar de anime, a gente fala até porque a gente acabou de falar aí, né? Óbvio... É. Mas aí os podcasts são aleatórios, a gente não sabe o que vai ser e a gente só decide o que vai sair na próxima semana, dois dias antes. Pessoal, a gente tem que falar que o Projeto X piloto que vocês escutaram, até o Dragon Ball, a gente tá começando, todos estão editando, então, tipo, se você ver a página de staff, todos vão estar editando podcasts, tá? Então a gente, como ainda vai estar no começo, pode ter alguma diferença de um podcast pra outro. Mas não se preocupe que a gente tá se adequando, né? Então logo logo vai estar todo mundo seguindo o mesmo padrão e vai ficar como se fosse uma pessoa só editando. Exatamente. A gente vai se unir, formar o Capitão Planeta e o Capitão Planeta que vai editar os podcasts, entendeu? Você é o coração, né, Mugi? Não. Tá, eu sou. Olha o spoiler de cast aí, mas tudo bem. Bom, enfim. E agora deixar uns agradecimentos especiais pra galera que comentou o podcast piloto da gente. A gente se surpreendeu com o número de downloads e com o número de pessoas que comentaram. A gente não pensou que fosse ser tanta gente. A gente não esperava um começo tão agradável assim pelo público, entendeu? Então, muito obrigado a todo mundo. E quem mandou e-mail, a gente também agradece. Muito obrigado quem mandou e-mail, a gente tá lendo todos. Vamos responder os que for possível no próximo cast, né, os que forem possíveis. E um agradecimento especial a quem não percebeu ou quem não conhece, a nossa vinheta de abertura do podcast, ela é gravada com a voz do nosso grande amigo Dylion. E a vinheta de e-mails é gravada pela nossa grande amiga, até então não conhecida, Camila Miranda. Tá. Mas é isso aí. E um grande agradecimento ao Jim, que idealizou e fez a vinheta do Projeto X Podcast. Valeu, galera. Muito obrigado. E fiquem aí com os erros do cast de Dragon Ball. É isso aí. Então vamos falar sobre essa série magnâmica. Nossa, mano, tá difícil. Então vamos falar dessa série que é Dragon Ball. Dinossauro. Bom, vai ter, pelo menos vai ter bastante erro no final do cast. É que, na verdade, Son Goku é o nome de um macaco que vivia... Um menino macaco que vivia no céu. Você vai mesmo falar todas as curiosidades? Não, eu vou falar... Mas isso daí tá nas curiosidades? Ah, foi tá. Mal, então eu não vi. Porra, Panda, você leu a pauta? Você vai mesmo falar todas as curiosidades? Não. Fora o detalhe que é o rabo de cavalo... De cavalo, nossa. Cavalo, velho. Cavalo, velho. É a épora, velho. É. Tá o seu fora, jeito. Tá foda, velho. Que coisa. Agora o Caos é um personagem extremamente relevante, porque assim, no futuro, ele tem uma música, uma abertura dedicada a esse, né? Que é pro Super Sentir, o perigo. Ah, vamos tomar no cu, vai. Vamos pro próximo. Ah, não. Tá, muito ruim, volta. Essa piada vai ter que ficar nos erros, porque foi muito ruim, cara. Muito vamos ruim. Vamos subir o nível, mano. Que Gohan em japonês significa arroz. Não precisa deixar tão japonesado esse Gohan, cara. É, fala Gohan, não é Gohan. Mas eu não consigo falar dele. Gohan. Eu falo Gohan. Que é, você falou, você falou. Você falou, você falou. Não, eu consigo. Olê. Porra.